regras, acorda. Que porra é essa que está acontecendo? Tá desistindo, desanimando, me diz o que está ocorrendo. Fiquei de boa, porque pensei que estava bem. Mas pelo visto, pelo seu estado, parece que está querendo virar um ninguém. Ainda mais você, irmão, que parecia ser o mais forte. Agora está andando sem rumo, rezando pra encontrar a morte. Não era você que sempre falava que o outro lado era pior. Agora quer se entregar, pensando que vai dessa pra melhor. Você mais do que ninguém que sabe como funciona lá no abismo. Já fui várias vezes pra lá, através do seu espírito. E parece que faz o que faz em cima daquelas bases. Que virou um monstro, que evoluiu e que dizia que nunca era tarde. Me diz o que tá faltando pra você voltar o que era. Aquela pessoa indestrutível que mandava rima singela. Me explica porque estou vendo nesse estado lamentável, se preocupando com pessoas que já foram pro outro lado. Ou aquelas que fazem por onde te deixar na situação, onde perde as esperanças de encontrar uma solução. Me diz aí porque tudo chegou nesse extremo ponto, onde quem sempre esteve pronto se transformou em um monte de escombro. Vai, volta, ainda dá tempo, a mente ainda não foi consumida. Nem que tiver que recorrer àqueles seres que vivem nas ruínas. Se isso for te ajudar, eu não me importo, eu sacrifico a minha alma, minha existência somente pra te manter vivo. Fazer contato com aquelas pessoas que sempre te ajudavam. Mas você não pode saber, senão sua saga vai estar acabada. Volte pra onde veio, esse mundo não é pra você. Deixa essa terra pros mentirosos que não tem nada a dizer. Continua expondo a vida que corre dentro das suas veias. Deixa as putas e vagabundas pra aqueles que não têm a certeza de encontrar o caminho certo, onde a alma é lapidada, transformada na mais valiosa arma já inventada. Destrua egos e sentimentos com o poder da sua palavra. Continue atraindo aqueles que precisam ouvir o que você fala. Não leve em conta o que acontece no mundo lá fora. Você não faz parte dele, então descarte essa opção. Então acorda, levanta e vamos seguir em frente. Faça o que sabe fazer de melhor e mostre que nunca esteve ausente. O monstro vai voltar pisando em cima do soldado fraco, que vestiu a outra camisa traindo os aliados.